Livro Cartas de um Deus que Te Ama, de Larry Crabb. Mensagens bíblicas de esperança e conforto endereçadas especialmente a você. Ouvindo as palavras de vida de Deus. As palavras têm poder. Uma única frase pode marcar a vida de uma pessoa para sempre. Uma palavra descuidada, um escorregão, um comentário impensado podem provocar uma sequência de feridas que machucam o coração e arranham a alma, mesmo se a palavra, o escorregão ou o comentário possam parecer insignificantes e relativamente inofensivos. Quando eu tinha 13 anos, um amigo e eu estávamos brincando de basquete em uma quadra. Depois que perdi um de meus arremessos, ele comentou: "Parece mais que você está levantando um peso do que lançando uma bola." Rapidamente mudei para o tênis. Um comentário inofensivo, casual, uma observação rápida, e acabei desistindo do basquete. Uma palavra intencional carrega o mesmo potencial. Uma frase de encorajamento, uma observação sensível de alguém que se importa com você, pode fazer o seu coração transbordar de alegria e energizar a sua alma para seguir em frente em direção ao destino apontado por Deus. Quando eu escrevi 66 cartas de amor, ouvi o Espírito de Deus falando comigo em cada livro da Bíblia. Eu acreditava e acredito agora de forma mais forte ainda que todas as 66 cartas foram preenchidas com palavras de vida. Provavelmente, como você, já ouvi minha cota de palavras de morte, tais como a declaração que meu amigo fez na quadra de basquete e outras, muito mais dolorosas, de amigos que se viraram contra mim, talvez após eu tê-los magoado. Algumas palavras de morte vêm do pai das mentiras e muitas vezes ecoam no fundo de minha alma. Algumas vêm de amigos que me amam e que tiveram a intenção de falar palavras de vida, mas que eu acabei ouvindo como palavras de morte. Os pais bem-intencionados, a esposa carinhosa, um bom filho ou filha e o amigo devotado, sem contar o pai mesquinho, a esposa indiferente, o filho ou a filha magoados, o amigo traidor, irão ocasionalmente falar palavras com a intenção de trazer dor. Apenas de um pai, de um noivo e amigo, apenas de um conselheiro e de um companheiro podemos esperar sempre palavras de vida. Mas a forma de Deus pensar e seu modo de amar estão de tal forma acima de nós e algumas vezes tão diferentes do que achamos que deveriam ser, que a sua forma de falar sobre a vida pode parecer dura, até mesmo insensível e indiferente. E por um bom motivo. Suas palavras de vida falam sobre a morte que está dentro de nós e precisa morrer. Algumas vezes, tentamos de forma estúpida manter vivo o que ele quer matar, nós. De alguma forma, acalentamos a ideia de que o que está tentando nos matar irá, na verdade, nos trazer vida. Então, enquanto Deus fala palavras de morte para o que está nos matando, não ouvimos com facilidade palavras de amor que estejam destilando vida real sobre nós. Se eu tivesse uma oração para este pequeno livro de devoção, seria esta: eu oro pelas pessoas no mundo todo, pessoas de todas as idades, de todas as cores e credos, para as pessoas em todas as circunstâncias, seguidores de Jesus ou ainda não seguidores, para os casados, divorciados ou solteiros, no hospital ou de férias, para ouvirem a história de amor que Deus está nos contando em palavras que revelam seu coração. Palavras que falam de vida para nós. Depois de mais de 40 anos aconselhando e caminhando com pessoas e com milhares de pessoas em suas jornadas espirituais, estou convencido de que o amor atinge o coração mais profundamente do que o mal, que palavras de vida possuem o poder de trazer cura às almas debilitadas e aparentemente vencidas por palavras de morte. E acredito que só existe uma fonte confiável de amor e de palavra de vida. O Deus vivo do amor, e que todas as palavras da Bíblia são ditas pelo Deus que fala apenas de vida para aqueles que acreditam e ouvem. Este livro oferece 40 passagens selecionadas de 66 cartas de amor para leitura diária. Que essas leituras devocionais possam criar uma oportunidade de deixar de lado e enfraquecer qualquer palavra de morte que você tenha ouvido, pois seu coração estará aberto e a sua alma repleta de palavras de vida vindas daquele que é vida. Minha oração para você e para mim, enquanto ouvimos Deus, é: Pai, Filho e Espírito Santo, marque-nos para a vida com as suas palavras de vida. Desfaça o poder de cada palavra de morte que ouvirmos. Fortaleça-nos para falar de vida com os outros ao falar de vida conosco. Derrame água viva sobre nossas almas sedentas. Alegre-nos com o privilégio de nos relacionarmos com os outros, de uma forma que revele seu coração para eles e despeje sua vida sobre eles através das palavras que pronunciamos. Obrigado por falar de vida conosco. Abra nossos corações para ouvir suas palavras e recebê-las. Em nome de Jesus. Amém.